te visto Hotel Delta. Decolada 114, irá manter pro até 3000. Chama o controle 120.8. Batendo pro até 3000, chamará o controle 120.8, papá Juliette, papá. Controle, muito bom dia, papá Romeu, papá Juliette, papá, decolado, mantendo proa. Romeu, papá Juliette, papá, submantenha nível 120. Guarde para iniciar a curva, mantenha proa até cruzar 3000. Sim, autorizado então a sua ascensão até o nível 120 ou até 3000? Curva até o nível de voo 120. Será vetorada após cruzar 2000 para evitar atrasos na chegada. Bom. Sim, então, subindo até 120, aguardando vetoração. Papá Juliette, papá. Papá Romeu, papá Juliette, papá, agora para a decoração. Curva à direita e vou na proa 280, aguardando para voar direto. Direita 280, aguardando para voar direto, papá Juliette, papá. Curva à direita. Sim, curva à direita. Sol, zona 7, Tiberi, direito, chame .304, voo 367, autorizado procedimento RNAV da 190, informe passando 366. Sim, Aqui em Salvador, muito bom dia, Azul 2796, pronto, no ponto de da 10. Azul 2796, autorizado a NM, Mateu 90. NM, Mateu, Azul 2796. Autorizada a linha decola para o 90 vento, 190 graus, 06 noite. Desce e mantenha 4 mil pés. NH 10, 17. Estou controlando 208, azul 2796, boa. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2796, perfil da Conde, está cruzando agora 1200. Azul 2796, contato radar, suba via Conde para o nível 170. Via Conde, nível 170, azul 2796. É 3859, autorizado procedimento RNAV, pode passar um 366, tirar 9017. Autorizado o procedimento, vamos reportar o 3366. 3304, Serra Viva 366. Complete a aproximação RNAV, chame a torre no 895, tá 3304. 3395, 304. Pode voar 366, está presente? Vou manter 367, número 2 na aproximação. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. 11 milhas, sudoeste de Salvador, cruzando 060, reassuma a navegação na proa do destino, IRC. Entre, assumir a navegação na proa do destino, 320, na presente, Papá Juliette, Papá. Salvador, bom dia, Otan 3304, Serra Vitor 372 estabilizado. Otan 3304 autorizado, pouso 90, vento 090, grau 079. Pouso autorizado, Otan 3304. Complete a aproximação à RENAVE, chame a torre no 8900. 8900. Salvador, Tan 3859. Tan 3859, continue a aproximação, Salvador, pista livre. Aguardando pista livre. Tan 3304, Sol 127, libera direito, chame Sol em 121, decimal 1. Direita 211, Tan 3304. Salvador, o azul 2796 solicita voar na proa esquerda 040, aproximadamente 20 milhas. Precisado de desvio à esquerda, azul 2796, após o Wiconde. Sim, está após o Wiconde, azul 2796. 259, solo 30, libera direito, chame solo em 121, decimal 1. 21, não funciona. Volta 359. Tá repetindo a sequência do solo, volta 359. 1, 2, 1, 1. 2, 1, 2. Mais 100, que autorizado o táxi 75, não, oito, altímetro 10, não sei. Vai ser que autorizado o anel e decolado para o nosso site vento 100.09. Papai Romeu, Papai Juliette, Papai, informe seu estimado de pouso. 1137. Obrigado. Romeu, Thiago e Alfa Tango, controle, prossiga. Eu falava do Serra 8 da família, da Serra Brava de Marco. Esse forno para... Patango, acione o código 5024 NH1097, que é um tráfego helicóptero em voo local sobre o parque de Pituaçum, Romeu 44, fique atento ao tráfego. Está livre o cruzamento do eixo de aproximação. Está presente, vai cruzar o sinal do 90, vai acionar 5024, modo de ação, centro do 44 no Avenida de Ações do Parque de Pituaçum. Salvador, Raquel Bom dia, voo. 1160, tem que tirar, próximo tráfego. 2160. Voo 1160, contato radar, desça... Posição, voo direto, Serra Vitor 368, desça e mantenha 4 mil pés. NH1017. Quatro mil pés, QNH1097. Papai, o meu papai Juliette, papai, controle? Mais conta, controle, profira. O C35 está questionando o ponto de modificação das regras. Após 120 milhas do dia em Salvador. Não entendi, confirme? Após 120 milhas do dia em Salvador. Fiquei copiado. Papai Romeu, Xeré Fatango, na proximidade da cidade baixa, com o meu pé, vai, vou seguir direto para Serra Brava, Lima Eco, mantendo o meu pé, vai iniciar o cruzamento da Baía dos Santos. Afirmativo, tem frequência livre já da presente, confirme só o chamado de pouso. Da presente livre, chamado de pouso ao 1200. 200, copiado, tem frequência livre. Claro. Controle, Oscar Mike aqui. Quem é que prossiga? Decolado para o Manatinho, solicita direto no 1500 pés. Estimativo 2500, confirma? 1500. 1500 está livre, reporte de van CTR a 20 milhas. Está ligado. frequência aí de papá e de papá. Controle. Papá e de papá, tá guardando as frequências do centro aqui. Estimativo, 54 milhas de Salvador. Recife na frequência 12685, alterna 12545 para informação de tráfego e área. Recife 12545, papá, direto, papá, muito grato, bom dia. Bom dia. Azul 2796, passando Conde, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju em 120.3. 1203, Aracaju. Eu acho que a Mike Yankee frequência livre para a coordenação. controle. Bem copiado. Voo 160 autorizado, final do procedimento. RNAV, reporte passando 366. Vai reportar 366, autorizado o procedimento RNAV. Boa, meu. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar pistão na zero, vento 090 graus, 09 nós. Quatro dois nove nove, decolar 250, chame o controle, 120 decimal, então. 208, bom dia, seu 4299. Controle, azul 4299, 1300, da El. 4299, contato radar, suba via da El para o nível 320. Via da El, 320, azul 4299. Voo na 095, autorizado alinhar e decolar pistão na 0, vento 090 graus, 09 nós. Alinha e bola na 0, 09. Visual estabilizado, RNAV na 0, voo 60. Voo 1960, complete a aproximação, torre 1-1-8, decimal 95. 1895, até daqui a pouco, 60. Salvador, na Bahia, gol 1-1-60, RNAV no zero, estabilidade. Gol 1-1-60, continue a aproximação, bate pista livre. Ajuste 1-0-1-7, vento para cheque 090 graus, 09 nós. Gente. Aguardando a autorização de pouso, o nono me azar. Lindas, o 4299. 160, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100, 0 graus, 09 nós. Rio e pouso, gol, 160, pistão no zero. 1095, decolado 853, chame o controle, 120, décima 8, gol. 208, obrigado. Salvador, gol, 1095. Subas e Arbor 1 para os 360. Arbor 1, 360. Código 299, pode voar Mótica? Pede autorização 4299. Ótimo, azul 4299, obrigado. Controle Salvador Azul 4299, solicita 340. Quando 299, solicita diretamente a Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, 6311, Norte Leste, Comandante da Fábio, está. 6311, contato radar, desça via Bonf para 4000 pés, Quinegal 9097. Via Bonf, 4000, 6311. Vai dar uma prova de moto pro 09. 095, mantém o perfil da saída agora. Pode. Está ali motorizado as câmeras, pode estar. BR-324, altura de Moicílio. Se não houver tráfego nacional autorizado pro direto. Afirma, autorizado. Doutor Hotel Delta, 500 pés, Heavy de Bull Visual, não escuta o controle. 500 pés, Visual, informará liberando o eixo, Vitor Hotel Delta. Bruno 095, chama agora o centro Recife, na frequência, 128.8, alterno 126.0. Recife 288, alterno 260. Bom serviço, 95. Gol 2171, acionando dedicação via chegada a bomba desse, mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro 1018. Patrulha 10, prossiga. Patrulha autorizada, táxi, reporte na táxi, Oscar. Ajuste na 08. Liberou o eixo, Vitor até Delta. Itália 10, confirma se decola da presente, no Pronorte. Patrulha 01-10, autorizada decolagem com proa norte. Vento 090 graus, 09 norte, reporte fora do solo. Tá fora do solo, patrulha. Patrulha 10, mantenha o setor, por gentileza. Informa o visual com o tráfego aproximadamente à esquerda, 10 horas à sua esquerda. Confirme o visual com o mesmo. Negativo, 10 horas, repete o visual. O Patrulha 01, o tráfego se encontra nas proximidades da Enrimar, mantendo 510, é um helicóptero. Positivo, visual já. Ok, gente, mantém a separação visual com o mesmo, aguarde transferência de comunicações, ok? Manterá a separação visual, aguarde a transferência com o patrulha. Patrulha 10, autorizado da presente, chama o controle 120, decimal 8, segue com o Proa Norte. 120, decimal 8, já Proa Norte, fica grato. Oxenera 6312, autorizado, a linha de decolar sistema 0, vento 090 graus, 099. A linha de decolar está no 0, Oxenera 6312. 3.510, um trotel Delta, 1.044, efetuará também um sobrevoo na mesma região, R324, cidade de Simões Filho. A visual manterá a separação visual, manterá 500 pés da BR-324 para dentro. Luciana Lima, autorizado, tá? Se reporte na Papá, ajuste no 09. Salvador, bom dia, 2196 no ponto de espera da 10, pronto. Goro 196, bom dia, autorizado, Alera, manter pista no 0. A Lima tem no 0, 2196. Sierra Lima autorizado, alinhar e manter pista 17. Salvador, esse é manhã 0319, ponto de espera da 1 a 0, está pronto. 3179, muito bom dia, mantenha o ponto de espera. Xanai 6312, decolada 08, chame o controle 120, decimal 8. 1208, 6312, vai. Próximo ao pedágio de Mãe Filho, vai manter o setor de Trotel Delta. sinais de curto controle. Controle Salvador, Xanero 6312, Buco Cacajú. Xanero 6312, contato radar na decolagem, submantido 350, V saída Buco. Sobe 350, via Xanero 6312. Xanero 6311, após pelos voios Serra Vito 366 para sinal do procedimento em nave, desse mantém 2500 pés. Ajuste altímetro 0917. Vamos estabilizando. Após o pelo voo 366, DS2500, está livre a restrição do 0 passado? Está livre a restrição de altitude na posição. Cancelada a restrição de altitude na posição pelo. Entre o Xanero 6311, está um campo estabilizado. Que o padrão de A10, entendi que está iniciando agora o supervoo na proximidade de pedágio. Que Luciana Lima, aguarde para a decolagem. Decolada 10, chame o controle, 10 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, voo 2196 da colada na Dael. Voo 2196, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 360 via saída da Dael. Sobe via Dael para o 360, 2196. São 3896, sem unificação, via chegada a mare, desse mantém o 050, ajuste de altímetro 0018. Luciana Lima, autorizado decolagem, pistão na 7, vento 090 graus, 09 nós. Então, 3179, autorizado Alher, manter pistão na 0. Autorizado Alher, manter pistão na 0, então 3179. Luciana Lima, decolado 120, chame o controle 120, decimal 8, no voo. Controle 120, decimal 8, obrigado, bom trabalho, certo. Estabilizou o Xanel 63, 19. Xanel 63, 19, completo final do procedimento da RNAV, chame 2, 118, decimal 95. 295, obrigado, 63, 19. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, decolou na 197, saindo do Coral. Romeu Kilo, Serra Lima, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 100 via saída coral. 100 via saída coral, Kilo, Serra Lima. Oi, Salvador, bom dia, 63, 112, Xanar. Então, 3179, autorizado decolagem, pistão na 0, vento 090 graus, 09 nós. Decolagem autorizada na pista 0 para o 3179. Oxana 6311, continue a aproximação, bate pista livre. Ajuste 0018, atente a Bono, que pássaros no setor.